evolução através da minha rima engatilhada. Como 11 de setembro, só o ódio que propaga inspiração. Os irmãos vem da bomba do Bin Laden, efeito devastador, quem escuta como um baque. Pode vir me julgar, seus cuzão, não é modinha, muito menos ficção. Demorou, tamo aí, mais de mil é por mim, é os manos de bombeta. Mas vão te sacudir. Não faço rap pra tocar nos casarão, canto pra periferia, pros malucos da prisão. Investimento pro meu bairro, não vejo nada, vejo vários na calçada, se acabando na latada. Então não vem falar que meu rap é violento, violento é sua polícia, programado pra arrebentar. Ou melhor, quer me falar de ajuda humanitária? Sobe aqui no morro, puxa o pino da granada. Periferia, favela, morro, baixada, viela, beco, bem-vinda, faixa de Gaza. Pela jornada 24x48. Rap, sou do tipo louco. E aqueles caras que tão lá pra nos representar, que foi eleito pelo povo que só quer roubar. Várias mansões com que ensinam, mas não prestam conta. Esse é o Brasil onde política é pior que zona. Enquanto muitos passam fome com sua hipocrisia, vem o governo te auxilia com Bolsa Família. É complicado, mas ninguém quer ficar com migalhas. E o dinheiro da campanha vira cesta básica. A apologia é ver você rindo da nossa cara, comprando uma tela de 60 pra botar na sala. No condomínio, pela orla, na praia do canto, não vale nada quando na sua boca tem um cano. É só reflexo de alguém que te chamou de tio, é consequência do ensino que cê não investiu. Ainda me lembro dos maninhos no 157. Respiração foi o sonho de alguns moleque, que foi esquecido, rotulado pela sociedade. Treca piado hoje em dia, casa de passagem. Não vale a pena, você sabe que não dá futuro. Vaga de estrela de gatão, quer ficar com tudo. Só Red Bull, as vagabunda, log neg, honey, altas boate, isso tudo com 20 de idade. Só não sabia que isso tudo pagaria um preço. Batia no peito, nem aí, é comigo mesmo. Falou maluco, deixa eu continuar escrevendo. E no final a gente vê quem serve de exemplo. Periferia, favela, morro, baixada, viela, beco, bem-vinda, faixa de casa. Pela jornada 24x48, bagulho é louco, louco.